vale nada. Sonhar com uma pessoa que nem pensa em você machuca o coração. Cada vez que você se machuca, mais forte você fica. Tem um certo ponto que nada mais importa pra você. Desculpe se te fiz chorar, mas agora nem importa mais. Agora não adianta mais, cansei de te procurar. Te procurei mais. Você se lembrou de mim. Agora tenho que te falar. Me deixe em paz. Cada vez que você se machuca.